Desde o dia que eu te vi, meu coração bateu por ti. Foi tão lindo o que senti. Você foi tudo pra mim. Nos olhamos e pude entender que esse amor é pra valer. Não importa o que vão dizer, conseguiremos vencer. Eu sei, foi Deus que deu você pra mim. Então por que pensar ficar tão triste assim? Os sonhos não vão se arrepender.